Thank you, DJ. Power play. Vamos subindo na contagem agora para o número 7, onde está Hello de Martin Solvig e Dragonette. 7. Esta semana, Kings of Leon, You Somebody. Sim. Você está a ouvir o Live Set, uma produção Tech Promo. Mais informações pelo 93-119-5842 ou em publipt.info/liveset. Live Set. Estamos de volta para a segunda parte da contagem dos 10 temas de dança mais votados esta semana, o top do Live Set. As votações, já sabem, podem ser feitas no site Bupor em www.bupor.com. Vamos agora para o número 5, esta semana a pertencer a Bruno Mars, Just The Way You Are, a remix de Daniel Perrot. Yeah. DJ Zé Luiz com Mambaia, versão original. 4. Live set. Live set. I get a bit scared sometimes. Todos os dias podes votar na tua música favorita para elegeres o top do live set. Basta ir a www.bupor.com. Número 3 esta semana já foi número 1. Duck Sauce, Barbra Streisand. 3. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Set. You listen, you groove. Power play. E já estamos na segunda posição, esta semana a pertencer a Black Eyed Peas, The Time. Era o número 1 esta semana passada, o que quer dizer que esta semana temos um novo primeiro lugar. Fica aí para saberes qual é. Two. Never felt this way before, and I swear this is true, and I owe it all to you. Oh, I had the time of my life, and I never felt this way before. And I swear this is true, and I owe it all to you. Dirty bit. Finalmente chegamos ao topo desta contagem semanal do Live Set, os 10 temas mais votados. Para participarem nesta votação é muito fácil, basta irem ao site bupor.com e votar na vossa música favorita. Número 1 esta semana então a pertencer a Oliver Kaletsky, featuring Fran. O single chama-se Hypnotized. É o tema mais votado esta semana. One.

Live with DJ Zé Luiz. DJZéLuiz.com. Escaping this. go online, djzeluis.com. Thank you. www.zeluis.com. 213-119-5842 ou em publipt.info/liveset. You are live with DJ Zé Luiz. DJZéLuiz.com. DJZeluis.com. Upside down, inside out, about to show what you folks, what it's all about. Now it's upside down, inside out, about www.zeluis.com. You are live with DJ Zé Luiz. zeluis.com. DJZeluis.com. Thank you.